Comodoro Gol 1161, pronto para prospecto na Resposição Faro. Março livre, chame táxi, chame 161. Isso, prepara táxi, 1161. Tripulação, preparar para partir. Salvador, muito bom dia, aqui é o Tan Mike, aqui sou Juliette, solicitando autorização de reboque da remota 14 para a posição meia dúzia do Bationo. Isso é direto, só me confirme, remota do pátio principal para o portão meia dúzia do pátio principal, é isso? Positivo, senhor. Tá autorizado, Mike, X-Ray Juliette, até o portão meia dúzia, mantendo a escuta constante, chama a terra. Contando a escuta constante, camarão 10, Mike, X-Ray Juliette. 161, no próximo para trás, que é o B1, 66, ao Pierre, na Cagão, 34. Segundo no 61, táxi aprovado à direita, ponto espera pista no 0, ajuste no 0. Correção, 1-0, 1-0. Ponto espera pronto, torre 1895 já. Autor da táxi. Ponto espera 2 Salvador, bom dia, gol 1-1-61, no próximo ponto de perto da 1-0. Bordinha de decolar, pista no 0, vento calmo, ajuste 1010. Autorizada a linha de decolar, vento 0, gol 1-1-61. Gol Oscar, no posto perto, parte principal, prestou autorização para a posição 14, remota aqui do parte 1. Do pátio principal e quer ser rebocado até a remota do mesmo pátio, é isso? A remota do pátio principal? Positivo, senhor. Estou autorizado, mandando escuta constante, chame o término Mike para o Oscar. Para o Oscar, ok. Salvador, bom dia, até 3601 no 02, pista em estacionamento. Portão 2, aprovado por chuveiro de estacionamento 3601, chame táxi. Liga por seu 3601. Paulo Salvador, aqui é o Tom, Mike X-Ray Juliette, informando o termo da reboque. Muito obrigado, bom dia. Confiado, Mike X-Ray Juliette, obrigado, bom dia. Uno 61, decolado aos 37, chama agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle de Salvador, bom dia, bom 1-1-61, decolou da 1-0. 61, no contato radar, se mantém 360, voleta. 360, boa direita, 1-1-61. Bravo, Rádio Del Teste, motor, bom dia, obrigado. Luciano, 5 Bravo, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Gol 1161, pode voar, ótima. Quase coordenação, Gol 1161. Pode. Direto Monte. Finalizado Monte, voltou 1 meia hora, obrigado. Da 3601, táxi, informa 153, 4 horas, no Antônio Gabriel. Luciano 3601, táxi, aprovado à direita, ponto de espera, pista no 0, ajuste no 00, ponto de espera pronto, chame torre 1895. Ponto de espera no 0, chame torre 1895, 3601. Andando 3601, posso sair da 9, pronto. 3601, autorizando alinhar e decolar, pista no 0, vento calmo, ajuste 1010. Tira decolar, pista no 0, vento 3601. 14 do Pátio 1, muitíssimo obrigado e um bom dia. Luciano, lógico, obrigado, bom dia. 201, decolado aos 43, chame agora o controle em 120.8, bom voo. Salvador 208 a 3601, bom dia. Salvador, tá 3601, transfere passa 1500 pés no Bell. A 3601, contato radar, sube e mantenha 360, saída da El. 360 da El, então 3601. Salvador 2000 pés, pode ir para a Bell do presente, portanto 3601? É direto Leda, então 3601. Manda Leda, então 3601, obrigado. Bom, 1-1-1-61, chame centro Recife, 1-2-5-1, alterna, 1-3-3-2-4-2-5. 1-3-3-2-5, bom, 1-1-61, bom trabalho, obrigado. na escuta do Mike Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee para reboque 121, decimal 1 no chão. Não 3601, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna, 133 decimal 25. 251, 3325, alterna 3601, bom dia. Dia, bom dia. Mike Bravo Yankee. Bravo Yankee, prossiga. Solicito o reboque da posição 13 remota para a posição 10 do pátio principal. Mike Bravo Yankee, da remota do pátio principal para o 10, autorizado. Mantendo escuta constante, chama o término Mike Bravo Yankee. Ok, Mike Bravo Yankee, gente. Gol 9063, chegada BOF, desça para nível de voo 050. Ajuste 1090. Para o 050, ajuste 310, autorizaria para o estilo? Autorizar. Controle Salvador, Golf, Oscar Golf, no pátio 3. Golf, Oscar Golf, para reboque, chame 1-2-1-1. Oscar Golf, na escuta? Salvador, Golf, Oscar Golf, no pátio 3. Prossiga, Golf, Oscar Golf. Oscar Golf solicita autorização de reforço do pátio 3 para o pátio principal, que é número 9. Obrigado, Golf, Oscar Golf, autorizado. Pátio 3 até o portão 9, mantendo escuta constante, chama o término. Salvador, Oceanar 6251, apenas essa informação, eu vou pelo uniforme do 10 para Guarulhos. Qual é a saída prevista? O uniforme 10 Guarulhos seria a prevista da El Transição Morte, você. El Morte, você. Mike Braviante, informa 7, reboque, posição 10 do pátio principal. Copiado, Yankee, obrigado, bom dia. E bom dia. Bom, 9063, sem restrições, desça para 2.000 pés, permaneça ajuste no 090, autorizado final do procedimento ILS-3, da pressão no 0, acesso estabilizado. Direção 2.010, reportará estabilizado ILS-3, 9063. Romano. De Serra. Estabilizando o visual, Gol 9063. Gol 9063, complete final do procedimento e LSS2, chame torre, 118.95. 18.95, 9063. Bom dia, Gol 9063, sinal 10. Bom dia, 9063, cheque trem. Baixar e travar, 9063. Gol 9063, pouso autorizado, pistola 0, vento 030 graus, 029, ajuste 1010. Livre pouso, 990, 9063. 063 no solo Zuno 1, libera a pista próxima à direita, chame solo em 1, 2, 1, décimo 1. 2109063, Solo Golo 063, Libro. 063, autorizado de Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, 9063. Salvador, Oceané 6251, informação é. Autorização nível 360 para Guarulhos, uniformes do 10, posição 11. Copiando, senhor, pronto, cópia? Pronto, cópia. Oceané 6251, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Perzul 10 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em uso 10, primeira curva à direita, saída da El. Transição, Motiva, controle 120.8, transponder 5077, Oceané 6251. É 251 autorizado Guarulhos, pela uniforme Zulu 10, nível 360, decola pista 10, curva direita da El Motiva, controle 120.8, 5077 no transponder. 6251 na saída da El, transição Motiva. Da El Motiva. Incorreto o cotejamento, senhor. O senhor cotejou da El Motiva. Eu gostaria que o senhor cotejasse. Saída da El, transição Motiva. Da El, transição Motiva. Correto o cotejamento, senhor. 6251 no portão 11, chame pronto para o pushback acionamento. Portão 11, chamaria para pushback acionamento.